I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Jurassicast no ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio. Como ser um homem alfa hoje em dia? O melhor manual do homem hétero alfa hoje em dia. Eu vou falar pra vocês, é esse filme. Hitchcock já cantou essa pedra desde 1900 e lá vai bolinha. Hitchcock se esperava em Leonardo Miotti e não sabia. Inclusive está ele aqui, o bibelô que ganha iPads. Leonardo Miotti. Fazendo favores sexuais. Ah, se vocês ficaram um pouco curiosos pra saber o que, que ele fazia pra ganhar o iPad, comer cu, tá? Porque lá não pode passar, mas aqui pode. Alguns meus amigos perguntaram o que era que ele fez. Aí eu falava, cu. Mas tem uns inocentes também, né? Tem, mas tem. Os amigos do meu tá cheio. Que será, será. Fala, minha. Ah, isso aí. Eu ia falar do James Stewart mesmo. Me inspirei nele, com certeza. É um manual do macho alfa. Porra. É muito foda. E está comigo aqui também, Brunão. Esse filme pra mim, Skank. Sobe a música, Miotti. Por isso que as coisas não dão certo, né? A gente vê que vem ano, vai ano, né, Miotti? Vai projeto, tem projeto, a gente inventa, a gente fica a tarde toda na casa do Bruno inventando as coisas. É só uma gracinha, pô. Não, mas tem que ser boa. É, que boa. Pois é, internet, hoje nós vamos falar sobre mais um clássico do Alfredo Hitchcock. Foi bom, viu? Foi muito bom. Inclusive é um episódio de homenagem, porque quem morreu, Miotti? Doris Day. A Xuxa do filme. Igualzinho. É isso aí, internet. Se vocês querem saber como é que faz pra ser um macho alfa hoje em dia, vocês têm que ver o filme do Stewart. O bicho bruto. Isso aí, vamos continuar ouvindo que a gente volta já com mais histórias da vida sexual do Miotti. Bora. Que é melhor do que os filmes. Eu sou de mais ou menos. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Rapidinho aqui, né, Miotti? Vamos lá. A partir do dia 26 de junho, o Miotti vai estar lançando o seu novo curso Como Ser Homo, Hétero e Alfa. Ele viu o filme agora que nós vamos falar, ele se inspirou muito, né, Miotti? E ele vai ensinar essa garotada a ser homo de verdade, né, Miotti? Tem que ensinar mesmo. Vídeo aula. Dia 21, tapa na bunda. Dia 22, curra. Se atente aí, tá? Anota aí pra vocês não perderem. Dia 23, aqui, aí. Anota aí. Vai devagar, tá, fala devagar. Anota aí que você tá precisando. Não, fala devagar. Anotou a curra? Não. 22. Ah, 22. Isso. Tá. 23, dedo no cu e cala a boca. E a gritaria. Dia 24, prova oral. Dia 24 não pode ter aula, que 24 é coisa de viado. Não vai ter aula, beleza, feriado nacional. Todo dia 24. Feriado mundial, segundo o Miotti. Dia 25, prova oral, onde o Miotti vai tirar a prova... Com as alunas. Com as alunas. E os alunos estão todos aprovados, porque o Miotti disse que ele não falha ao transformar meninos em homens. Se você, que é amiga do Miotti, não combina o artigo com o subjetivo, pode ir também, que o Miotti também, né, Miotti? O Miotti, ele não tem preconceito. Ele ensina, inclusive, se é macho alfa, é todo mundo, né, Miotti? Todo mundo. Não tem esse negócio, não, é só para homens. Não, para você que quer ser um homem, de verdade, macho alfa. O Miotti fez aquele Snapchat de criança e de mulher, sabe? Ah, sim. A mulher do Miotti é um cara. É. De tão macho que o Miotti é, velho. E a criança tem barba. E a criança tem pentelho, inclusive. O bebê. O filtro de tornar uma pessoa mulher do Miotti, a mulher miota virou uma sapatão. Virou uma sapatão. Ela já vem com o cabelo raspado aqui do lado. E com pinto. Meio gorda. Já vem, já vem. Onde você vai, meu? Tá já. Pronto. Tá vendo? Isso aí. É isso aí. Foi Noronha. Noronha vai ver quem beijou caraninhos voadores. E vamos voltar agora ao programa. É, foi cagar. Não sei o que me deu hoje. É. Não sei o que eu sou. Você está ouvindo o Jurassic Cast. Não desgruda daí. Miotti. Oi. Por que esse filme é uma inspiração para você, Miotti? O personagem do James Stewart, do Dr. McKenna, é um cabra macho. Ele não é baixo, ele é alfa. É alfa pra ele caralho. Ele é alfa pra caralho. Ele manda a mulher dele cala a boca. Velho, ele desacata o policial, velho. Num país islâmico, velho. Ele dá pílula de dormir pra mulher dele porque sabe que ela vai dar um xilique. Vai dar... E ele fala. Você sabe como é que você fica nessas horas? Eu sou médico nessa porra aqui, eu te dou esse caralho aqui, você chupa essa merda. Mulher, vai dormir, você porra. Me deu um calmante, meu filho foi sequestrado. Ele, lógico. Lógico, tô doida do caralho. Vai te espirocar essa merda. Sossega aí, Xuxa, porra. Ele é muito animal, velho. Cara, ele é de uma estupidez, não. Ele não é estúpido, ele é um homem. Tipo alfa é, mesmo, é um sacou? Homem, é. Cara, o filho dele, sem querer, comete a audácia absurda de tirar o véu da propriedade de uma daqueles caras lá do Islã, né? Porque, né, mulher é propriedade na mão deles. O cara quer bater no moleque. Velho, tá no meio do Marrocos com a mulher dele seminua para os padrões islâmicos. Ele levanta, vai pra cima. Ô, meu irmão, porra, você tá maluco, rapaz? Tu vai bater na criança, não. Eu, hein? Tu bateu o cu, aí veio um francês, óbvio, né? Je vais chão, je vais chim, vamos, dá bunda, deu o cu. Aí o cara, né? Porra tua cara, e porra nenhuma, seu viado. Essa puta dessa tua mulher é uma feia do caralho. Ele é muito louco, velho. E é o cara, não é personagem. Porque no Janela Indiscreta ele eu tá igualzinho. Assim, é. Eu tava assim. Falando pro Leonardo, tá com a perna quebrada. Aí chega quem? Grace Kelly. Grace Kelly, maravilhosa, velho. De vestido Chanel. A princesa de Mônaco. Com decote, com esse peitinho durinho, aquela coisa mais teteia, aquela coisa mais deliciosa. Ela chegou, amor, ele, ah, é porra nenhuma. Ela, que isso? Ela trouxe uma salada de batata, põe na mesa essa porra aí. Eu quero comer essa merda, não. Não, amor, vamos fazer o amor. Faz a porra nenhuma. Toma no teu cu, vai se fuder. Eu quero fazer merda nenhuma, não. Sai daqui. Velho, ele esculhamba a Grace Kelly. E a Grace Kelly, ai, tadinho, ele tá sofrendo. Falando mundo, ah, porra nenhuma, cala a boca, vou ficar aqui vendo a vida alheia pela janela aqui. Corpo que cai também é assim. Corpo que cai? Lembra ele espanando a cara da doida? É. A mulher tem dos devaneiros, ele, vai, olha só, piranha, pá, dá na cara da mulher, ai meu Deus. A mulher quase morreu, ele sequestra a mulher, leva pra casa dela, tira a roupa dela, deixa ela peladinha na cama e ainda fica lá. E a mulher, que você tirou minha roupa? Ele, claro. Tu queria que eu fizesse o quê? Te arranquei do fundo do oceano. Trouxe toda molhada pra essa merda. Ué, pelo menos, né? Vou ter um contraponto, hein? Cara, ele é muito doido, velho. Ele é muito doido, de verdade. É, o James Stewart é conhecido por filmes clássicos como Felicidade Não Se Compra. Aquele do circo também, um espetáculo da terra. Ele faz o palhaço, né? Ele tá todo o tempo mascarado. Ele, palhaço? Ele é o palhaço. É o palhaço triste. É foda. É muito foda. Mas de palhaço, velho. Vai rir não, seu arrombado. James Stewart, ele é o Huawei antes do Huawei, velho. Vai rir não, filha da puta. Caralho. Cara, é muito filme, velho. Ele tem 100 títulos como ator, cara. Se você nunca viu um filme do James Stewart, se você viu um, você viu todos. Porque ele faz sempre o mesmo papel. Um animal não, grosso, não, miotístico. No Fechinho Diabólico, ele não faz um papel mais alfa. É, Fechinho Diabólico... É porque ele não trata mal nenhuma mulher lá. É porque não tem mulher. É porque eu tava... Porra. Mas ele bota dois caras ali facinho no chinelo. Isso aí bota mesmo. Mas nesse filme agora que a gente vai falar, o cara chega na loja de taxidermia, esculacha todo mundo e vai embora, velho. Velho, ele chega, esculhamba, xinga todo mundo, dá na cara e todo mundo vai embora. E chega no hotel como se nada tivesse acontecido. Verdade. São vários filmes, assim, que ficaram famosos, que tem a participação dele. Preço de um Homem, Meu Amigo Harvey, Voo da Fênix, Último Tiro, Preço de um Covarde, O Homem que Matou o Facínora. Ele tá no Aeroporto 77, mas trabalhou até velhinho, viu? Morreu quantos anos? Ele morreu em 1997, com 89 anos. Qual foi o último esporro que ele deu? Foi no Fievel. Ele era o Willy. Temos que falar de Doris Day. Que é, inclusive, o motivo que nós estamos aqui, né, Miotti? Morreu de quê? Faleceu aos 97 anos. 97 anos. Qual o último filme dela? Um filme pra televisão, Meu Jantar com Hervé. Mas ela fez... Não, mentira, desculpa, gente, peraí. Porque eu tava vendo a parte de trilha sonora aqui. É porque a porra da música dela... A música dela toca em muita coisa. Tocou em 500 mil filmes, cara. Qual a música dela? Aquela canta lá no piano, pro filho. Que Será, Será é dela? Ela que cantou. A música é original do filme. Tanto que essa música ganhou o Oscar de melhor canção. Tudo por causa desse filme? Foi. Ela parou de trabalhar numa série de TV que ela teve, que era The Doris Day Show, de 68 a 73. Mas o último filme dela, realmente, é Tem um Homem na Cama de Mamãe. Que isso? Pornozão mesmo? Assim lá. Com quem? Com James, né? Com James. Provavelmente o James. O nome dos filmes dela são ótimos. Começa assim, Romance em Alto Mar. Ah, bonitinho. Meus Sonhos Te Pertencem. Ih. Mademoiselle Fifi. Ih. Aí depois, Êxito Fugaz. Aí, ó, já descamba, ó. A coisa quando começa a dar certo, não vai pra putaria, olha. Meus ó. Braços Te Esperam. Olha aí. Sonharei com Você. Olha aí, parece o nome das produções que o Miotti fazia na escola. Aí começa, Ardida Como Pimenta. Que isso? Caralho, velho, o bicho deixou a mulher ardida, cara. Ama-me ou esqueça-me? Um pijama pra dois. E aí, ela querendo dividir. Um amor de professora. O Túnel do Amor. A Viuvinha Indomável. Cara, esse é nome de porno chanchada. Ela tava aqui? Eu não tava sabendo. Tá aparecendo mesmo. Você vai gostar desse aqui. Carícias de Luxo. Pronto, aí, ó. Já foi pra boca do lixo, cara. Tempero do Amor, Não Me Mandem Flores, Favor Não Incomodar, A Espiã de Calcinha de Renda. Eu acho que a gente tá vendo o filme errado, hein? Você tá na Doris Day certa? Mas ela era conhecida também pelas músicas, né? Como o Miotti falou. Ela era cantora? Ela cantava muito bem. Ela tem mais filmes em que aparecem músicas dela, que ela canta, do que filmes onde ela aparece. Dream a Little Dream e Whatever Will Be são as duas músicas que mais faziam sucesso. É, inclusive, a cena que ela canta essa música, acho que é a arrumada de cama mais longa da história do cinema, né? O cara botou ela pra cantar ali, meu amigo, e não parou, não. Ah, mas aquela hora ela dança com o moleque. É, mas aquilo ali tem um motivo, né? Qual é o motivo? O motivo pra mostrar que o moleque reconheceu a música lá no final. Ah, eu pensei que fosse pra mostrar que machos alfas também têm filhos crianças viadas. Porque se esse filme é o manual do macho alfa, esse filme também mostra o surgimento da primeira geração de crianças viadas. Talvez. Porque o moleque, velho, ele é muito criança viada. Ele fala, vai. Fofãe, velho. Fofãe, velho. Fofãe. Ai, fofãe. Ai, fai, fai. Ai, fai. Nossa, e o moleque prenderam o moleque. Aí fica o James Stewart. Cadê essa bichinha? Falar com essa bichinha. Ai, fofãe. Ele fala fofãe. Sweet dreams till sunbeams find. Tá na carruagem lá no homem, sei lá, numa patulé daquela desgraça, que só americano rico pra se meter no meio da favela, né, velho? É o que eu sempre falo, bicho. Quem gosta de se fuder é rico. Rico vira e fala assim, ai, vamos brincar de ser pobre nas férias? Aí eles vão lá se meter onde? No Marrocos. O que que tem no Marrocos? Porra nenhuma. Não tem merda nenhuma no Marrocos. É por causa de Casablanca. Tô no Google. O que porra tem pra se fazer no Marroco? Ó. Vai vir um monte de coisa e vai quebrar a cara. Como ver? Não me tornei parte de uma ONG? Ah, vai tomar no cu. Olha aqui, ó. Aqui é Jack Burton, eu nasci pronto. Escutem o velho Expresso das Costeletas e ouçam o Jurassic Cast. Mas tem umas curiosidades bacanas do filme. Primeiro que o filme é uma refilmagem, né, Miotti? Refilmagem. Filme dos anos 30, do próprio Hitchcock. É porque assim, internet, vocês podem não achar, mas o Miotti e o Brunão, eles são muito fãs do Hitchcock. Porra, caralho, caralho, porra. Eu já acho legal. Ele ficou por muito tempo como meu preferido do Hitchcock. Hoje não é mais. É mas qual? É o Corpo que Cai. Tem o Janela Discreta também. E eu falei, porra, vou assistir agora o antigo. Só que assim, o antigo é bom. É o mesmo plot. É uma filha, não é um filho. As coisas acontecem assim muito rápido, sabe? O filme tem 1h20. Mas esse filme não tem James Stewart macho alfa. Não tem. Então já não tem a mesma graça. Pra mim, a graça do filme é o James Stewart. Tem a cena da orquestra. No Royal Albert Hall também. Pois é, a música é a mesma, só que a cena é muito rápida. Na hora que ele bate o prato, ela grita e corta a cena. Aí depois você vai ver que ele não acertou o tiro, esse negócio todo. Tem um livro, inclusive, que é de autoria do François Truffaut, que é o diretor francês e tal, de A Noite Americana, etc. E ele está no Contatos Imediatos. Ele está no Contatos Imediatos. Sim, é o francês. O François Truffaut entrevistou o Alfred Hitchcock. E tem um livro disso, com toda a entrevista. Foram várias entrevistas ou várias horas deles gravando, enfim. É um livro gigantesco, onde o Hitchcock fala sobre todos os filmes dele, né? E ele contou pro François Truffaut que o primeiro homem que sabia demais era, abre aspas, o trabalho de um amador talentoso. E o segundo foi feito por um profissional. Fecha aspas. Você nota que é mesmo. Primeiro ele era mais novo. Né? Era mais novo, bem mais novo. É um filme da Inglaterra ainda, né? Da época. Começo que ele... da carreira dele. E depois, quando ele veio pros Estados Unidos fazer a carreira dele nos Estados Unidos, ele falou, pô, acho que eu vou refazer o Homem que Sabia Demais e tal. Eu acho legal porque ele é um diretor refazendo um filme dele mesmo, mas mesmo assim ele muda várias coisas, né? Ele dá uma melhorada no Melhorou filme. Muito, porra. Muito mesmo. Muitos fãs de cinema consideram Homem que Sabia Demais como um dos 5 filmes perdidos do Hitchcock. Junto com Janela Indiscreta, Festim Diabólico, Terceiro Tiro e Um Corpo que Cai. Ficaram inacessíveis por 30 anos porque os direitos deles voltaram pro Alfred Hitchcock, que comprou eles como parte do legado dele pra filha dele. E esses 5 filmes só foram relançados em cinema, home video, essas coisas, em 1984. Em 2018 o filme foi restaurado e tal, preservado, por um trabalho feito na Universidade da Califórnia. Doris Day, durante a filmagem, ela tava meio sem entender o que tava acontecendo com o Hitchcock. O Hitchcock não falava pra ela o que fazer. Ele tava mais preocupado com o set, com a luz, questões técnicas e tal. Não pedia pra ela fazer, ele não tava dirigindo ela. E aí ela, pô, incomodada com aquele negócio, foi falar com ele. Você não vai me dirigir, não? Você não tá gostando do que eu tô fazendo? Aí ele falou assim, minha querida senhorita Day, se você não estivesse me entregando o que eu quero, eu teria que dirigi-la. Vixi! Durante a produção do filme, Doris Day ficou chocada com o tratamento que era dado aos animais lá em Marrocos. Camelo, cabra e qualquer outro animal naquele mercadinho lá. Se mulher não tinha direito, mas de bicho, velho. Pois é, mas tava super maltratado. E aí ela falou pra produção, olha só, se não melhorar as condições de vida aí dos animais, eu não volto a trabalhar. Ela fez greve, até nego botar ração pros animais, botar um espaço ventilado, botar um sombreiro, uma aguinha pros animais. Ah, tá, porque era da própria a produção do filme, né? E ela foi conhecida por seu comprometimento com o bem dos animais. Consciente, né? Também não custa nada, né? Eu pensei que ela ia falar que ela ficou meio puta com o tratamento do Stewart, velho, com ela. Ah, isso aí ela tava acostumada. Tava gostando. Não, isso aí ela tava gostando. Ela, a princípio, se recusou a gravar a música, que Será Será. Falou, essa música é uma merda, essa porra de música de criança, o caralho. E aí, o nego falou, não, vamos gravar e tal, não sei o que. Ela acabou concordando e fez ela ganhar o Oscar, né, cara? Porque a performance é dela, então é ela que ganhou o Oscar. Foi o maior hit da carreira dela. Mas o filme começa lá no Marrocos. Com o esporro do muçulmano, criança viada, tá em pé, tocando o zarau dentro do ônibus. Senta o imperativo, Arthur do caralho! Moleque, fofãe, vou levantar, fofãe. Aí Doris Day seminua no Marrocos, o motorista muito do filho da puta, mete o pé no freio. Não, mas o motorista, ele não só meteu o pé no freio, assim, tipo, não, vou frear. Ele viu o moleque desgraçado, imperativo do caralho. E ele afundou o pé. É, ele falou, vou derrubar esse desgraçado. Ele quebrou a suspensão do ônibus. Ele meteu o pé no funk, velho, que você escuta o estalo do cabo de freio estourando. Aí voa Fanfan, ele vai se apoiar onde? Na propriedade do muçulmano, conhecido também como mulher, né? Exatamente. No véu. No véu, porra. Se ele pega nos peitos dela sem querer. Tipo assim, pra apoiar mesmo, sem zoeira. Sem querer. Sem querer. Bota assim, ó, aquele negócio no reflexo pra apoiar. Imagina esse menino. Dali nós já conhecemos quem é James. Porque chega o muçulmano cheio da razão, que esse povo, né, eles adoram dar um esculhambação nos outros. Aí eles levantam, que você pegou na minha propriedade, chega James. Oh, tu tá falando que é com o moleque, ô, filha da puta. Caralho, velho. O cara no meio do Marrocos, tá a mulher dele semi-pelada pros padrões islâmicos, ele levanta e o bicho vem pra bater no moleque. Ele, ô, oh, tá maluco, meu irmão? Botar a mão na criança não, porra, é essa? Eu, hein? Aí chega um francês, né? Cara, esse moleque aí, botou a mão nas minhas mulheres lá, porra, não sei o que. Eu, não, porra, ele é velho, o moleque é meio mongol, ué, o moleque é criança viada, isso não vai pra porra nenhuma. Aí o marroquino, né? Tá bom, te olha. Aí vira pro James, te olha. Aí o James, te cola a mão na cara, hein? Muito bom, cara, as ameaças dele, velho. Te cola a mão na cara, hein, eu sou arrombado. Aí o cara sai, aí chega a mulher dele. Amor, o que foi isso? É você lá? Tu viu? Querendo bater no moleque aqui? Porra, vai fazer isso na minha frente, não. Só que aí o que eu acho esquisito é que ele começa a conversar com o James Stewart e tudo que ele pergunta, o James Stewart responde, cara. É, não, com certeza. Inclusive, a mulher aqui está menstruada hoje, uma coisa de louco. Fedendo, tipo horror, assim, tá um gambá seco, mas ela é gostosa. Ele é que nem no Corpo que Cai, que é o detetive burro, né? E deixa a mulher ver ele. É. O cara pergunta, e aí, seu nome? É, James McKenna, não sei o quê. É, RG. O cara fala, CPF e tal. Número do passaporte. O cara fala o número do passaporte. Não, porque eu estive não sei aonde. Passei por aqui, comprei os dólares não sei aonde. E a mulher com o cara desconfiada. E a mulher assim, porra. Nem eu sei isso. Nem eu sei isso. Aí James vai fazendo, é pra saber? Você não me dá essa ideia, já tem 20 anos que a gente tá casado, você nunca me dá essa ideia toda. É, exato. Ela até dá uma insinuada, mano, né? O um negócio aí, as amizades todas aí, com o francesinho lá, que você não sabe quem é. Pois é, eu não sei, acho que ele apaixonou, hein? E ela ficou no ciumeira, ela ficou assim, pois é, né? Fala tudo, vai falar até o tamanho das cuecas, tá maluco, rapaz? Tá numa hotel dessa, ela quase fala. Ela vai falar, tá um paizinho de merda desse aqui, tu fica falando pros outros onde é que tu tá, onde é que tá hospedado, onde que tu vê, pra onde é que tu vai, o que que você faz. Agora, ele sabe que tu é médico, ele sabe que eu sou cantora, ele sabe que teu filho é meio viado, ele sabe tudo da nossa vida. Aí ele vira pra mim e fala assim, cala a boca. Não te mete, não. Vai dar nada, não. Se mete, não. É, fica quieto. Ah, isso aqui, né? Cala a boca aí, porra. É, isso aqui. Aí ele vira pra mulher. Olha só, essa família é muito disfuncional. Aí ele vira pra ela e fala assim, já sei. Ela já sabe o quê. Ele falou, você ficou aqui ciuminho, que ele não deu atenção pra você. Olha só. Foi. Mas tu não é um macho alfa, véi? Que é? Tá querendo fazer swing com a mulher agora também? Você queria a sua atenção toda dele pra você, né? Sua bandida. Mas não deu, deu pra mim. Não, porque depois, lá no hotel, quando eles já estão no quarto, o cara tá lá com eles, e ele começa a perguntar pra ela as coisas. E vem cá, quem é? É, pois é. Quem é que conhece um francês no cu do Marrocos? E o francês vira e fala assim, não, vai lá no meu quarto pra gente jantar. É. Vai você e sua mulher, leve sua mulher, tá? Eu ia porrar a cara do francês ali, eu falei, ah, toma teu cu, francês, eu, hein? Ô, croissant, toma se fuder, tá achando que é o quê? Mulher dos outros, é? Não, cara, não, vai você e vai sua mulher, tá? Aonde? No meu quarto pra gente jantar. Oi, só! Realmente eu não entendo por que ele chamou o francês pra dentro do quarto. Mas o que eu acho interessante é que o Hitchcock vai construindo as coisas, né? Nessa hora, eles estão lá, daqui a pouco toca na porta, e aí um cara aparece do nada, ele dá uma olhada pro francês, o francês olha pra ele, eles ficam naquele negócio, daqui a pouco eu tô procurando os Brubbles. É, eu tô procurando o Adilson, ele tá aí. Quem? Olha aí, rede de quarto. E vai embora, aí você fica meio, tipo... Mas aí nessa hora, o francês resolve ir embora, né? Não, eu tenho que levar minha avó pra... Depilar o sovaco. E vai. É, porque eles iam jantar em algum lugar. Eles iam fazer... Olha só que errado. Eles iam fazer um mise-en-scène no quarto, porque você vai fazer um happy hour no teu quarto com dois estrangeiros que você nunca viu na vida. Não, depois nós vamos jantar. Ô, véi, se isso na metáfora pro swing, eu não sei, eu não me chamo mais Rodrigo. O quarto é que eles estão, ele que tá lá. Ah, perdão. Porque o garoto fica lá. Pior ainda! Porra! Por isso que o moleque é todo torto desse jeito. Eu acho esquisito eles, no dia seguinte de conhecer um cara, um francês, do nada, que conversaram 15 minutos dentro do ônibus, chamar o cara pra jantar, ok, beleza e tal, mas o cara tava dentro do quarto, véi. Com o filho do lado, tomando goró. E manjando a mulher do cara. É. E aí, curtiu? Tu vai lá? Eu realmente acho meio esquisito. É, meio desconfortável. Mas... Eu dei uma desconfortável. Sabe o que quando você se senta na cadeira direita? É. Eu fiz isso, Eu falei, eita, negócio esse aí, hein? Ô, James, porra é essa? Tu não é o alfa dessa porra? Eu também achei meio esquisito esse negócio. Você não achou não, Mel? Você tá com a cara de quem... Não, eu tô pensando no negócio não aqui. Não tá entendendo porque... o que não, a gente não, tá falando. Não, não, tô entendendo. É porque eu tô achando que ele, o francês, tava procurando... Não, mas você não tá achando errado. Você tá achando certo. Ele estava procurando um casal que estaria lá pra ser o casal que ele ia espionar. Só que ele descobre que aquele casal não é o casal exatamente nessa hora. Porque nessa hora... que ele recebe a ligação. Não só que ele recebe a ligação, mas que abre a porta e tem aquele cara lá. Aquele cara lá tá procurando o outro casal. Quando eles não reconhecem aquele cara, aí o francês dá no pé, porque fala, não é esse casal aqui que eu preciso investigar. Eles ficam tão chateadinhos. Ah, ele foi embora, né, amor? Quando chega no hotel, o casal passa por eles e a mulher fica olhando. Fica olhando e ela fica achando esquisito. Lá no jantar, eles estão atrás deles. E ela comentando sobre isso. Essa cena do jantar, o que eu acho fantástica, é o desconforto do James Stewart em sentar. Miotti e eu, hoje, vindo para cá, nós estávamos falando sobre essa cena. Eu cheguei a uma conclusão, que eu estou numa fase da minha vida de James Stewart. Eu não tenho mais paciência nem pra isso. Ele senta, ele olha pra cara dele, carai, que merda é essa, velho? Aí chega o cara, ai, tudo bem? Viemos aqui lavar sua mão. Aí ele olha pra cara do cara assim, caralho, velho, as ideias. Aí ele lava a mão dele assim, a mulher dele toda, né? Ai, meu Deus, vou lavar a mão. Ai, que chique. Vou lavar a mão no Marrocos. Aí ele tá lá, tá, filho, vai. Aí ele joga assim, ele lava a mão assim, daquele jeito meio alfa, né? Seca na calça, meio foda-se. Aí o cara vai embora com a água, ele fica, tipo assim, todo olhando assim pra aquela mobília meio florida. Ele fica assim, meu irmão, porra, é essa aqui, velho. Parada estranha. Ele fica muito desconfortável, cara. E ele é um cara muito alto. E os joelhos batem na testa dele. Cara, e eu me sinto ele, velho. Porque eu sou alto. E, tipo, quando eu vou num lugar assim que é pra sentar num puff, num negócio assim, tipo, ah, restaurante japonês conceito. Aí você vai, aí você chega, não, você tem que comer igual o japonês. Aquilo não é comida, é uma experiência. É. Você tem que comer igual o japonês, sentado no chão de perninha cruzada. Eu falo, minha filha, eu sou gordo e gigante. É, eu vou ter que cortar metade do pau também pra ficar igual o japonês. Talvez uns 2 centímetros já fique igual. Bruno é modesto, Bruno é modesto. Bruno tem 2 filhos. Aí tem coisa ali. Os dois são negros. Cadê o Plínio, né? Por isso que o Plínio sumiu, né? Por isso que o Plínio não fala mais comigo. Mas lá também tem um negócio do desconforto dele. Não, que eles vão comer, porque tem que usar os 2 dedos. É. Caralho. Sou eu, Miotti. Eu, no Marrocos, ia fazer aquilo. Chega o cara lá, né? Que a mulher fala assim, amor, olha só. Porque no francês ela queria. Só que aí tinha um casalzinho meio mecatrefe, olhando pra eles. Ela fala assim, amor, tô um casal de maluco. Ficou olhando pra cara da gente o tempo todo. Porra, a mulher é uma cantora famosa. Essa é a história dela no filme. Ela vai ficar achando estranho que as pessoas olham pra ela, né? Aí ela olha e chega a dona Clotilde e fala assim, vem cá, dá licença. A senhora é cantora, né? A senhora cantava aquela música lá do Natal, todo ano. Hiroshima Nagasaki, não é verdade? Ah, era eu mesmo, é. Sou eu. Ai, tudo bem, eu sou muito fã. Ai, tá. Sei o quê. Aí tem eu, de novo. Eu não, dessa vez é mais Miotti. É porque James Stewart, ele alterna entre Miotti e eu. Aí tem uma hora que ele fica de lado assim, ele fica olhando assim. Aí ele olha assim, vem cá, conta aí, peraí. Vocês querem vir aqui pra aqui frente? Não, quero uma cadeira ficar olhando aqui. Meu pescoço tá doendo pra caralho, olhando pra vocês dois aí. Senta aqui, pô, tem de um monte de lugar. Aí eles, né, vão sentar, né. Aí chega aquela cesta. A cesta é bonita. Quando chega, você fala assim, porra, eu queria pelo menos saber o que é. É frango. É um galetinho. A cesta é mais bonita que a comida. E aí ele bota lá e aí ele fica, caralho, pois, cadê meu garfo? Nessa merda. Ele, né, ele fica assim, não tem prato. Ele fica olhando assim, ele levanta o vestido da mulher. Ele senta no vestido da mulher, velho. Pra você ver como ele é muito Miotti. Ele senta no vestido da mulher. Ela, amor, você sentou no meu vestido. Ele, ah, tá. Aí chega o galeto. Aí ele olha assim, ele fica assim, cadê o não tem talher? Prato, talher? Deixa eu te ensinar. Aqui você não mexe a mão esquerda e a mão direita. Isso é o marido da mulher falando, esquisito. Pega só com os primeiros dedos da mão e mais o indicador. Ele olha pra cara do cara e fala assim, ah, tá bom. E o bicho mete a garfada, velho. Ele arranca metade do galeto numa vez só. Ele fala assim, aí fica jogando, ele fica balançando assim, velho, pro galeto sair, que o galeto vem todo inteiro, ele fica assim, não sai, né? Pode mexer a mão não, né? Aí o cara, é, não pode. É, então começa a porra aqui mesmo. Aí aparece o francês. Com a mulher que não aparece mais no filme. Ou seja, o francês, velho, ele ia comer aquela noite. Ia ser o Doris Day, ia ser o James Stewart ou qualquer outra pessoa. Foi qualquer outra pessoa. Aí ele ficou puto, que ia até levantar pra ir falar com o cara. Pois é, ó. Olha aí. Olha aí. Macho alfa aí. Isso é macho alfa pra caralho, até no swing, né, velho? Ô, meu irmão, porra, você não quis comer minha mulher, não? Agora vai comer essa piranha aí? Se fuder, meu irmão. Tá achando que é o quê, seu palhaço? Tá achando que minha mulher é lixo? Minha mulher ali toda gostosa, toda apertada. Quem aqui que não quer comer minha mulher? Quem aqui que não quer comer minha mulher? Todo mundo quer comer minha mulher, seu babaca, seu idiota. Cola a mão na cara, hein? Seu francês de merda. Ele é macho alfa até na hora do swing. Não, ele vai levantar 2 vezes. Ele vai, aí a mulher segura ele. Não, tô não vou lá, partir a cara dele no meio. É, ela não segura. Mas ele não quis te comer. É. Aí ele segura o frango com as 2 mãos. Aí vem o garçom. Não, não. Aí bota os 2 dedinhos assim e os 3 dedinhos. Ele pegava esse dedo aqui, enfiava o dedo no sobrecu do frango, levantava e ia comendo assim, ó. Você está ouvindo Jurassic Cast. O lance seguinte, o casal tava lá amigo deles. Eu acho que rolou um swing com os dois. Ali não tem nada sexual, não. Não? Não, eu não achei, não. Ali é só conversinha de comadre. Mas no outro dia eles já se encontram pro café da manhã, já vão pra feira junto. O moleque já tá chamando a outra de fofãe. Titia fofãe. Pra quem já viajou muito, assim como eu com os meus pais, é porque você vai pra Disney, né, Bruno? Você né, é sou privilegiado, burguesinho. É burguesinho, branco, opressor, heteronormativo. Eu, como fudido que sou, eu já andei muito nesses hotéis. Bicho, esses hotéis são tão chatos, cara, que quando você fala com alguém assim, o nego já cola na tua, tu fica amigão. Porque não tem o que fazer nessas merdas. Claro, merda. Porque o casal tava lá, americano, encontrou alguém americano, porra, vira melhor virou amigo. Virou melhor amigo, porra. Tá aqui todo mundo falando salamaleco, tô lá entendendo porra nenhuma, doido pra voltar pro Texas pra comer um hambúrguer. Eles são casal que vão fazer o esquema do assassinato. Só que assim, tudo bem, amigo deles, mas acabou envolvendo o casal no esquema. Pois é, que aí é pra mim a parte mais fraca do filme, né? A maneira como o casal foi envolvido na história toda. É uma feira, uma espécie de mercado municipal aquilo ali onde eles estão. Cara, tem gente pra dar na telha. Ele mesmo fala uma hora. Por que que veio comigo? Por que pois que é, e essa história não é respondida. Coincidência. O francês conhecia ele. Olhou pro cara e falou, não vou contar pra ele. O francês não sabia que era outro casal, que tava do lado dele. Ele chegou só pro James Shield e contou pra ele. Virou e falou assim, vamos matar a música da Lady Gaga, vamos matar a música da Lady Gaga. Vamos acabar com a música da Lady Gaga, não deixe. Digam que te fez sentir saudade, bote um ponto final. Cole de uma vez nossas metades, juntos e charlonar. Ele tá lá e tá lá rindo, assim, ele tá morrendo. Aí, James, vem cá, James. Aí ele fala no ouvido do James assim: James, vou fuder a música da Lady Gaga, James. Não deixa. Aí ele, quê? Aquela música lá do Xelonau, aquela que é massa pra caralho. Sei o que que tem, é massa pra mim. Não deixa, cara. Eles vão fuder, velho. É uma versão muito merda lá no Brasil, velho. Isso ele morrendo. Se for pra fazer, entrega do Platino, que pelo menos fica legal. Aí ele morre. Digam que te fez sentir saudade. Bate um ponto final. Juntos em shallow now. In the shallow, shallow. In the shallow, shallow. In the shallow. O plot do filme é muito mais legal na minha cabeça, cara. Aí o bicho fala assim, caralho, e agora? O que que aconteceu, amor? A Xuxa, né? Que é Doris. Falou assim, me dá uma caneta no lápis, rápido. É, rápido. Me dá rápido, rápido. Ela, o que que foi? Cara, tchu. Tô mandando, porra. Não esquecer, porra. Me dá aí, caralho. Aí lá, ai, tá bom. Pega lá o caderninho, ele rasga todas as músicas dela, assim, né? Aí ele vai lá, Xelonau não pode. E aí vem outra parte que eu acho ridícula também. Não é ridículo, né? Assim, eu acho estranho. Chega o policial, né? Porra, é essa aí? Cochichou, não tô ouvindo umas paradas aí. Porra nenhuma, cochichou nada não. Ó, você vai ter que prestar depoimento lá na delegacia, tá? Ah, tá, tá de boa. Então vou lá. Vai tua mulher também. Pô, mas eu não quero que o meu filho, essa criança viada, tenha contato com um baixo meretrício do Marrocos. O que é que eu vou fazer? Aí eu levo ele pra casa. Obrigado, pessoa estranha que eu conheci ontem. Vou levar ele pro hotel. Ah, obrigado. Cara, promete, meu. Se comporta, viu? Não deixa fazer nada que a moça manda, não, tá? Aí vai lá pra delegacia. Era outros tempos, né? Eu entendo, assim, que nos anos 50, talvez o pessoal fosse mais inocente. Pô, família de americanos, são os americanos, os caras estão aqui. Falou, ah, não vai dar problema, não. Vai dar rolo, não. Foram inocentes, né? Eu acho. E eu acho que nos anos 50, o pessoal era mais assim, né? Hoje em dia, nem fuder. Traumatiza a criança, mas não entrega pra um estranho, né, velho? Aí chega a cena mais... Cara, se a gente tá falando de um personagem que é macho alva, essa é a cena que define o macho alva. Eles estão na delegacia, o cara tá conversando com eles, falando que, não, você tá envolvido nisso, porque você conhece o cara. Eu falei, não, eu conheci o cara só ontem, pô, conhecendo no ônibus. Não, não é assim não, não é assim não. Quando tu tem que ser cavalo, tu não é. Quando meu tem que ser cavalo, ele não é. Não é assim, não. O cara vira pra ele e fala assim, ó, o delegado maltrapilho, né? Você está querendo me convencer que você conheceu o cara ontem. Minutos antes de morrer, ele vai exatamente atrás de você na feira. A feira é cheia de gente, mas ele vai achar você exatamente. E cochicha uma coisa no seu ouvido e você fala que não foi nada. Tá achando que eu sou idiota? Aí chega o dia, bate na mesa. Oxe, meu irmão, tu é doido, é? Tu fica me perguntando as coisas, também responde. Ó, eu sou turista nessa porra, eu não sou obrigado a escutar esse desaforo não, hein? Qual a mão na tua cara, hein, seu babaca? Aí chega o outro policial, o Barnabé. Josefim, vou fazer... Marrocos, todo mundo fala francês, né? Josefim, vou fazer Maquena. Ele, Maquena, peraí, é o cara... Não, Josefê. O cara faz assim, como não vai atender, não. Ah, peraí, eu entendi, é pra mim, né? Ah, seu filho da puta, eu vou atender sim. Vai tomar teu cu, seu animal. Porra, essa, eu não vou atender o telefone, eu vou atender sim. Não, e deixei assim. E você fica aí, mulher. É, e você fica aí, Doris. Aí ele levanta assim, aí o delegado, ô, peraí, vai falar assim, ó. Cala tua boca, cola tua mão na tua cara, hein, ô, seu arrombado, seu babaca. Vai ver agora, seu escroto. Eu vou lá atender essa merda, depois eu vou voltar aqui, ô, te cola a mão, hein. Tu vai ver, hein. Tu vai ver, não, se eu não tô bom hoje, porra. Toma no teu cu, meu, eu tô de férias nessa merda, caralho. Chega lá, vai atender aí. Cara, é muito engraçado. E ele dá uma esculhambação no delegado, o delegado fica assim, tá. Seu marido é sempre assim, aí ela só quando ele tá calmo. É o telefonema de alguém. Acho que não mostra quem é a pessoa. Não lembro agora. Falando que se contava a polícia, mata o filho dele. É o chefe do casal lá na Inglaterra, que queria que o primeiro-ministro morresse. Ah, o embaixador? É o embaixador. Aí o que acontece? Ele ia contar pra polícia do que ele notou, o cara falou pra ele no ouvido. Só que ele decide não contar mais porque vai prejudicar o filho. Aí ele pega e vai embora com a mulher. O senhor não vai sair daqui, não. Não vou porra nenhuma. Que não vou o quê? Vambora, mulher. Ah, te fuder, meu irmão. Tô de férias nessa porra. Vai se lascar. Não, mas o senhor tem que responder o depoimento. Responder porra nenhuma, já respondi. E ele vai embora. Aí chega a Doris. O que foi? Qual é o problema aí que o cara te falou lá? Não quero te falar, não. Não vou te contar, não. Ele passa o filme todinho dando spoiler, né? Dá uma pena da bichinha, cara. Que ela é tão boazinha. Porque aí ele descobre que o filho foi sequestrado e ele já tá maquinando aqui. Se ele contar pra mulher, fudeu. Acabou a porra da viagem. Nunca mais ele vai comer um cu. Swing, nem pensar. Aí ele já começa a pensar se ele trouxe o remédio pra dar um sossega-leão nela. Aí ele vai enrolando ela até chegar no hotel. Não, tá de boa. Mas quem era o telefone? Não, era o pessoal lá daquele casal lá que tá com o Hank, e tá de boa, tá tranquilo, vamos lá pra casa. Não, mas toma esse remédio aqui. Ah, pra que você... Rapaz, toma o remédio que eu tô mandando, porra, tá nervosa? Ela, mas eu não tô nervosa, você tá nervosa! Tá, né, vou tomar. Aí ela toma o remédio, aí depois que ela toma, dá uns 10 minutos e fala assim, ó, fudeu, roubaram o moleque, deu uma merda do caralho, agora tá atrás da gente, é uma porra toda. Ela, e você me deu um sedativo? Ele, claro! Tô louca do caralho, uma porra de uma histérica, ele fica segurando ela até ela ficar dopada, velho, caralho. Você me drogou. Droguei, drogo de novo. Caralho, agora só basta ter roubado o moleque, tem que lidar com você, histérica. E ela começou a ficar histérica. Mas uma coisa boa que tem numa conversa dos dois, na feira, que na hora que eles estão vendo os acrobatas lá, o Hitchcock aparece, né, ele de costas, né, então aparece no momento, e eles estão conversando sobre por que que eles estão ali, por causa do dinheiro dos pacientes. Ali é a ponte de safena do fulano de tal. Essa que é a amígdala, não sei quem. Olha que canalha. Ele e ela também. Ele falando que pagou a viagem, né? Foi, que pagou a viagem, foi isso. Não, porque aquele traslado que a gente fez lá na Itália, aquilo ali foi a ponte de safena do Jorge. Caralho, é mesmo, né? E aquelas pedras no rim do Eustáquio. Ah, aquilo ali também foi excelente. Não, mas o que eu acho legal é o lance do plot twist do Hitchcock, né? Do roteiro, que eu acho genial. Que é o seguinte: o cara, quando fala o segredo lá no ouvido do cara, ele fala, vão matar um estadista importante em Londres. E aí ele fala, sei lá, Chapel. E ele acha que é o nome de uma pessoa. E aí eles resolvem ir pra Londres. E aí vou oferecer todo o dinheiro do mundo pelo moleque. Vou contar segredo pra ninguém. E aí ele vai atrás do tal do Albert Chapel. Quando chega em Londres, vai na lista telefônica. E aí eu tava assistindo com o Felipe. Meu filho tem 11 anos. Na verdade, comecei a assistir o filme, e ele sentou do meu lado. E ele começou a assistir, e ele não parou, velho. E eu não falei nada. Deixei o filme rolar. Não falei de que era, o que que era. Felipe assistindo o filme. Aí daqui a pouco ele, pô, vou ter que parar, vou ter que fazer meu dever. Eu falei, não, beleza, a gente para, depois a gente termina de assistir. E aí, cara, é que eu fiquei ligado que o filme tem mais de 60 anos, e é interessante pra um moleque hoje de 11. O Felipe é uma criança especial, porque as crianças hoje em dia não param pra ver esse filme, não. Cara, eu não sei, velho, porque eu acho que o filme, ele tem um magnetismo, velho. Não, o filme, ele é assim, ele não é ruim. Muito pelo contrário, ele é um filme muito bom. Ele tem algumas coisas que dataram. Você vê muito das referências de filmes atuais nesse filme. Na verdade, esse filme aqui, que é a referência dos filmes atuais, mas dizer que ele prender a geração hoje em dia, prendeu o Felipe. É porque você dá uma educação boa pro seu filho, mas a maioria das crianças também, hoje em dia... Mas eu fiquei impressionado, porque eu achei que não ia prender, e prendeu. Esse filme foi a porta de entrada dele nos outros filmes do Hitchcock, que eu apresentei Psicose, semana passada. Assistiu inteiro, e aí quando chegou no final que apareceu o Norman Bates vestido de mãe, ele ficou, olha só, tipo, ele tipo se surpreendeu, ele não matou. Vejam vocês. Ora, vejam vocês. É meio criança viada, mas tá valendo. Mas o que eu achei interessante, que eu tava falando do negócio do Chapel, é que ele vai lá e olha numa lista telefônica. Aí eu, Felipe, você sabe o que é aquilo ali? Aí ele falou, não sei, é o quê? Eu falei, uma lista telefônica. Ele, ah, tem no De Volta ao Futuro também. Olha só, olha que triste. Olha que triste isso, o mundo que nós estamos vivendo. As crianças não sabem o que é uma lista telefônica, cara. É, pois você é. Você devia falar, sabe o que é aquilo, Felipe? O que é o Google? O Google antes sua de época. Entrar no computador. Mas eu achei legal ele ter lembrado da referência De Volta ao Futuro. E aí ele vai lá e procura lá o nome do cara, ele tá lá, Chapel. Aí ele resolve ir atrás. É muito bom, cara, essa parte. Ele chega numa loja de taxidermista de quinta categoria. Provavelmente a loja que fez aquela raposinha, assim. Sabe aquele do meme? Sonic. Né? O Sonico, o Tails, né? É. O Sonico, que dá um Sonic, assim. Ele entra na loja, certeza que eles não criam problemas sexuais por aí, velho. Só tem mau elemento, velho, né, velho? Só tem daqueles caras mais depravados do mundo. Toca punheta com uma meia calça na cabeça, doido, desse nível, assim, sabe? E ele chega assim, ele olha, ele dá uma manjada e fala assim, caralho, é aqui mesmo. Olha o nível dessa porra. Não, o que eu acho foda é a construção do Hitchcock pra ele chegar lá, que é muito boa, porque ele chega de táxi, faz a curva assim na rua, tem que atravessar uma rua pra chegar na rua de trás, onde é o lugar. E ele vem andando e ele acha que ele tá sendo seguido. Ele começa a olhar pra trás e não vê ninguém. Aí ele continua andando e aí ele começa a olhar pra trás e não vê ninguém. Daqui a pouco ele continua andando e aí aparece um cara lá atrás. Aí ele fica meio cagado, assim, ele para na esquina. E a pessoa continua andando, continua andando, continua andando. A pessoa, tipo, não sabe se passa o cara, se não passa. O cara passa ele e continua andando e entra lá na taxidermia. E aí na hora que o cara vai entrar na taxidermia, o cara ainda olha pra trás. Aí você fica também na paranoia de, tipo, pô, ele tava realmente sendo seguido? Não tava? Agora ele tá seguindo? Ele é o seguidor? Que aí você fica, caralho. Que loucura. É a construção do Hitchcock, do lance do suspense, né? O cara realmente era o mestre do suspense e não era à toa, velho. É muito foda. Ele chama o Chapel, aí vem um velhinho. Um velhinho, ai, não sei o quê. Aí ele, ah, não sei se é você mesmo que eu queria falar. Eu queria falar do Hank. Aí ele, ah, peraí. Ô, Chapel. Aí é o filho dele, né? Que não tem cara de quem estupra alguém. E aí ele começa a conversar e o cara é uma cara de que não entende porra nenhuma do que tá acontecendo. Chapel, filho? Ele chega e fala assim, olá. Ele parece um vampiro. É? Aí, macho alfa, o que que ele faz? Eu já sei que tá com meu filho aí. É, ó, eu tenho dinheiro nessa porra, devolve o moleque, não é que tem nada a ver, foda-se esse nego que tá se matando, tô nem aí, político quero mais que se morra mesmo, essas merda, tudo que se foda, devolve o moleque, aí o estuprador. Uhum. Pai, chama a polícia. Uhum. Não, o senhor tem razão, uhum, com certeza, uhum. Aí ele vai afastando, ele, uhum, uhum, não, o senhor tem razão. Chama a polícia. Uhum. É, você mandou chamar a polícia? Não, eu não. Aí ele começa a dar chilique, dar faniquito, querer porrar os caras. Querer não, ele porra a cara de todo mundo. Ele porra a cara do velho, do filho do velho, porra a cara do Juanito. A porra do leão morde o braço dele. O leão morde o braço dele, ele, ai, ele olha assim, é meio cômico, né? Pra ser meio zoado mesmo. É, porque assim, você tá tenso. E ele bota uma parte pra você ficar mais tranquilo, o espectador mesmo. Mas isso aí não é um anticlímax? Eu acho que por um momento não, porque você fica mais aliviado. Você vê que não é ali que tá o negócio. É, o problema não é ali, ele só tá confuso. Depois vai voltar até a merda. Aí é tenso dali até o final. Eu acho interessante nessa hora, o Hitchcock ele faz uma brincadeira com os animais do taxidermista, que é muito boa. Tem um leão sendo construído e você só tá vendo o leão de frente. E você vê a cabeça do leão e as duas patas da frente e você não vê o resto do corpo. E aí você vai seguindo e aí eles vão indo pra trás do leão pra passar o que seria atrás do leão. E aí nessa hora que a câmera segue os dois e aí você vê que o leão só tá pela metade. É muito bem feita essa cena. E aí ele volta pra casa de ser o moleque e é quando ele chega lá a mulher foi embora. Porque ele chega lá e tá a patuleia. Aquela patuleia que eu não consegui entender. É a High Society. Aí foram lá babar ovo. Um diálogo maravilhoso. Que a Doris Day vira e fala assim, ah, eu vou me aposentar, né? Não tem como cantar mais não. A mulher, ah, vai, que pena. E tem mais disco de Natal? Da Simone? Aí ela, mulher, não tem mais não. Aí ela vira e fala assim, porque infelizmente, né, amor? Olha só, velho, ela vai cutucar quem? Vai brigar com quem? O James tá quieto na dele ali, comendo. Aí ela, né, amor, infelizmente, né, a gente foi se mudar pra Minnesota, sei lá, pra Jurubeba. E lá em Jurubeba não tem grandes produções, né, amor? Mas a gente podia morar em Nova York, né? Onde tem grandes produções, né? Aí ele interrompe ela e fala, ó, cala a boca. Minha mulher tá tentando dizer o seguinte, que o homem quando sai pra trabalhar, a mulher fica calada em casa. Cuidando do filho, né? E aí ela não tem tempo de fazer as coisas, né? Mulher casada não tem tempo de cantar. E ela, né? Eu tô dizendo que um médico também poderia ganhar muito bem. Eu vou fazer o quê com meus pacientes? Eu vou levar todo mundo lá de Minnesota pra casa do caralho. Ora, porra! Caralho, ele é muito animal, velho. Ele é um animal, ele mesmo. É muito animal, cara. Ela, ai, mas ele chupa bem. Vou ficar quieto. Porque não tem outra explicação, velho. Uma mulher ser tão submissa assim, cara. Não, aí quando ele chega lá, ele descobre que a mulher saiu. É porque aqui não tinha porra de celular, né? Não podia ligar pra avisar, ó, sair não é táxi de taxidermista não, é um lugar. Sacou que era um lugar. É porque a história também é muito amiga do roteirista, né? Ela tá no meio da reunião da galera do Projac, conversando sobre quais são as próximas atuações que eles vão fazer contra o fascismo, aquele papo mais, né? Oh, meu Deus. E aí ela para assim, fascismo? Fascismo lembra ismo, que lembra biblioteca, que lembra bíblia, que lembra... Meu Deus, é um lugar, não é uma pessoa. Projac, fica aí que eu já volto. E ela se manda. É muito assim, velho. Não diz que não é, não olha pra mim com essa cara, não. Eu acho que é. É muito assim, tiro da cartola. Não, ela saca que é o local depois que fala que é a igreja. De uma igreja. Aí ela falou, peraí, é a igreja, pô. É, não é bem assim. Não é, assim, é bem assim. A mulher tá lá, no meio dos seus champanhes. Ela era de lá, não é? Ela não era de lá, de Londres? Pois é. E aí ela lembra que tinha uma capela, não sei o quê. Que em inglês, capela é chapel. Pois é. E aí ela vai dar uma olhada na lista telefônica e vê lá. Em tal lugar, a capela do Alberto, sei lá. E resolve ir. Larga os convidados dentro do apartamento dela, do hotel. Não tinha familiar nenhum ali, cara. Não tinha avó, não tinha mãe, não tinha ninguém. Era só amigo. Foda-se, também era o hotel, porra. E aí, quando o cara chega, ela não tá. Aí ele, não, não deu certo lá onde eu fui. Cadê Doris? Ela saiu, foi na não sei o que lá, chapel. Aí ele, é um lugar? Ah, caralho. Começa a sair, aí toca o telefone, é a mulher. Aí ele atende o telefone. Ei, onde você tá, mulher? Ah, tô aqui, não sei o que, vem. E tal, ele, tá, tô aí, você segura aí, viu? Aí ele vai, desliga o negócio. Já vira pra mulher dele. Faz merda não, hein, sua porra. E desliga o telefone, você conhece, né? Aí eles chegam na capela lá. E aí vai ter a missa. E aí nessa hora a gente descobre que o moleque tá lá. Tem uma cena lá do cara lá, entregando a arma pro cara que vai matar o primeiro-ministro. Que é bem interessante essa cena. Porque geralmente as cenas de assassinato, de trama, nunca tem a conversa, né? Entre o contratante com o assassino. Ele tá ensinando o assassino, inclusive, ó. Você vai encontrar a fulana de tal, você vai subir, vai ficar lá e aí na hora do que bater o prato... ele ainda dá uma esculachada no assassino, você vai encontrar a dona Clotilde, que vai dar um ar de superioridade pra você, se é que isso é possível. E o cara todo assim, pô, vou lá matar. E o cara escolhendo, ele olha assim, pra que isso, velho? Gratuito. E aí ele toca pro cara 3 vezes lá o som da música pra ele saber exatamente aonde que é que ele tem que dar o tiro. Essa hora é legal porque o cara sai pelos fundos, plano que o Hitchcock faz, ele mostra os fundos e a entrada da igreja lá na frente e ela tá lá esperando o James Stewart. É muito legal essa cena. James Stewart chega, aí vai ter a missa, aí a Doris Day, e aí? Vai assim, né? Com a cabeça. É, porque ele se esconde na pilastra, porra, é muito bom. Vai pra trás da pilastra. Porque ele é alto pra caralho, né? Ele sentado ia ficar em pé. E aí a mulher vai recolher a oferenda. Passar a sacolinha, né? A dona Clotilde vai passar a sacolinha. Que o Tony mandou. E aí essa hora é muito boa, cara. Quando ela dá de cara com os dois, a regalada de olho que ela dá, velho. Não é qualquer ator que faz aquela regalada, não, velho. Aquela pessoa que tava polícia ali, né? Pois é, e aí ela resolve voltar, e aí na hora que ela volta, que ela encontra o Tintões no meio do caminho, aí ela fica tentando falar com ele com o olho, assim, aqui, do lado. E ele não entende, ele continua a missa dele. Ele não entende, fica assim, é o quê, velho? Daqui a pouco ele percebe que a Doris Day tá lá, não é? É porque ela sai. Ah, é verdade, ela sai, porque ele fala, vai lá chamar a polícia. Ele vê a mulher, aí ele, então, a gente tem que entender que a gente tem que ser bonzinho, então vão pra casa e sejam bonzinhos. Vamos pensar nisso durante a semana e semana que vem vocês voltam e me digam se tá todo mundo legal, beleza? É isso, vai com Deus, amém. Tem uma beata na frente que ela fica assim, Não fez a homilia. Né, muito bom, né? Não tem homilia. Vai tomar no cu, velho. Sai daqui. Olha pra outra assim, não entendeu nada. E é uma capela feia, né, cara? Uma capela preta, né? É, uma capela meio... meio escura. Meio escurinha, é. Meio pobrezinha, eu acho, né? Deve ser. Meio dark. Acho que foi um recurso visual pra fazer que não é um lugar abençoado, né? Um lugar de trevas, né? É, um lugar de trevas, é verdade. É quando a polícia chega. Aí essa hora é ótimo, né? Que ela liga pra polícia e a polícia fala... Ah, não. Aí vem a polícia BR. O sequestrador do meu filho estão lá no negócio... Ah, não. Tem certeza? Não, vai lá e olha de novo. Olha, se eu for aí e não for nada, vai dar merda. É. Aí na hora que ela fala, meu marido ficou lá dentro dele. Que marido? O senhor Maquena? É, tá lá. Ai, caralho, peraí, não. Vamos lá. Se peida de medo do Maquena. É desse jeito. O Maquena, peraí, eu tô mandando 40 viaturas de polícia, espera aí. Atenção, todos os carros! Atenção, todos os carros, o Maquena está em perigo! Toda a Scotland Yard vai pra lá. É muito bom. Aí o Maquena fica preso lá dentro da igreja, eles trancam a porta. E aí eles dão um sossegadilhão nele lá. E ela vai pro teatro. Pois é, por que ela vai pro teatro? Porque ela sabia que era lá. Ela já sabia? Já sabia, já tava sabendo. Como que ela sabia? O cara falou, no Albert Hall. O francês vai ser assassinado no Albert Hall, só que primeiro ele tava procurando filho. Ela vai pra lá, enquanto isso, o McKenna tá lá dentro. E o jeito que ele consegue se livrar da igreja é sensacional. Ele escala o sino. Ele vai subindo igual o Batman, o Adam West. Aí ele vai assim, todo o Adam West subindo assim, e o sino fica bem, bem. E ele subindo assim. Cara, esse filme ele alterna por umas paradas de pânico e suspense pra umas paradas da comédia muito abrupta, assim. Mas né? O humor do Alfred Hitchcock Hitchcock era bem assim. É humor inglês, né? Tem um filme dele chamado Terceiro Tiro. É totalmente comédia o filme. Totalmente, assim. Ele é mais comédia, inclusive, do que suspense. Mas tem um suspensezinho ali que ele não conseguia fazer filme sem botar um suspense. Cara, o único que eu acho que é o filme que não tem comédia é o Pássaros, né? É terrorzão. Sai pelo sino, pega um táxi e vai pro Albert Hall. Enquanto isso, a mulher tá lá e ela vê o assassino. O assassino, inclusive, fala com ela. Aí ele sobe, vai lá pro camarote. Ela vê o primeiro-ministro indo pro camarote dele. E aí, a partir daí, são 12 minutos filme só com a música. E tem uma coisa curiosa. Quando ela chega, sai do táxi, está escrito atrás: orquestra conduzida por Bernard Herrmann. É ele mesmo. Caralho. É o próprio autor da trilha sonora que tá ali redeando a orquestra. Massa demais. É foda, é foda. Por que não, né? Não, uma puta orquestra puta sinfônica merda. Com vozes... Não, você vê que é um show real. É uma cena muito tensa. É, completamente, completamente. Porque ela não pode falar. Você sabe que se ela falar, ninguém vai ouvir, porque ela fala e ninguém escuta. E aí ela grita exatamente no único momento em que ela podia gritar. Porque era logo antes da batida do prato. É, mas ela não sabia, porque ela viu a arma. Ela vê a arma e ela vê que o cara vai atirar. E aí na hora que para a música, ela dá o grito. E aí rola o tiro com o bater de pratos. Puta, é muito foda a cena. E aí o cara erra por causa do grito. Porque ele ouve o grito, se apavora de perder o prato, e aí ele dá o tiro e pega só no braço de raspão do cara. Nessa sequência final, o McKenna arromba 4 portas. É isso mesmo. Ele arromba que tá o filho dele, ele arromba que tá o cara dentro do camarote, ele dá um pescotapa do assassino. O assassino tá assim, ei, meu Deus, não vou dar um tiro nele, né? Não sei o que aconteceu. Te arranca a arma da mão do cara, aí o cara fica assim, hein, ele... O cara cai lá de cima e morre. É muito maneiro a cena que ele cai. Não, e ele tem tanta moral que os policiais que chegam não rendem ele. É. Seu McKenna, você está bem? Ele, olha, aquele filho da puta lá atirou. Aí os caras, meu Deus, seu McKenna resolveu o crime. Vamos lá. O cara acabou de resolver um atentado. Primeiro-ministro. Tem um cara dentro do camarote e o cara, só não, é o cara lá. Os caras, meu Deus, seu McKenna. Ele é um herói. Aí o primeiro-ministro vai agradecer ela, né? Ah, muito obrigado e tal, não sei o quê. E aí ele emenda pra festa lá do embaixador, né? Que aí a gente descobre o que tá acontecendo, né? Que é o embaixador da Inglaterra que quer matar o primeiro-ministro. Aí vem a cena pra mim mais foda do filme. A cena mais bem feita. Eles chegam na embaixada também. Eles iam no dia seguinte. Só que ele descobre que o filho ainda tá aqui. Ele falou com o policial lá. Vocês estão na embaixada, por que você não pode ir lá pegar ele? Sequestra meu filho? Território internacional, é outro país, não sei o quê. Ah, mas então pode sequestrar filho e pronto, aí. É, não, ele quase revoluciona a polícia, velho. Quase muda a lei. Vamos mudar a lei dessa porra. Oxe, os caras me sequestram o meu moleque e vai ficar por isso mesmo? É, vai. Vai porra nenhuma que eu vou naquela caralha, porra. Aí tem a ideia de ir lá na embaixada e dar a carteirada. Falar, não, vai cantar hoje mesmo essa porra. Ele vira pra mulher dele, ó, você fala o seguinte. Você fala pro primeiro-ministro que você quer cantar hoje pra ele. Mas eu... É, você! Bom, e eu? Aí no final ele aceita, ela, ele aceitou. Aí eles chegam lá e aí resolvem cantar, e aí o embaixador, não, então senta aqui, não sei o quê, faz um negócio e ela começa a tocar a musiquinha lá do Que Será Será, né? E começa a tocar bem alto. É, ela canta alto pra caralho. Tanto que o pessoal fica se olhando, né? Porra, por que essa mulher tá cantando desse jeito? Essa louca, né? Pois é, a mulher vem aqui no meio da madrugada, eu vou hoje aí cantar, Que Será? Será? Whatever will be, will be. Será, será, whatever will be, the future's not ours to see, que será, será, What will be, will be. Aí o que que tá acontecendo? Os sequestradores querem matar o moleque. O embaixador mandou matar o moleque. E a dona Claudite ficou com dozinha. Aí o que que ela faz? Ela liberta o moleque? Não, ela manda o moleque assoviar. Não, antes. Eles trancaram os dois no quarto, né? E o que acontece? O Hitchcock tá mostrando andar por andar. E a música vai diminuindo até chegar lá em cima. E quando chega lá tá fraquinha. Tá bem fraca, mas o garoto escutou. É, foi, tá cantando. Foi, tá cantando. Foi, fora. Como a velha quer salvar o garoto, então pede pra ele assoviar. Por que ela não ficou gritando? Ai, seu filho tá aqui! Porque aí eu acho que o roteiro é foda. Porque o garoto assoviou quando ele tava cantando com a mãe. Ele assoviou lá e pronto, só assoviou. E cantou e assoviou. E ele vai e começa a assoviar do mesmo jeito. Ela manda ele assoviar porque ela não quer tomar no cu com o embaixador, entendeu? De dizer que ela entregou o moleque. Ó, acharam aí, eu não pude fazer nada. O moleque começou a assoviar, não consegui parar. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Aí chega o James Jones e faz o quê? Arromba. A quarta porta. É. Parece estar naquela Olimpíada do Faustão, é, né? Quebrando uma atrás da outra, uma, né? Atrás da outra, aí lembra? Aí ele entra assim, moleque! Ele, papai! Chegou o assassino, né? Muito sutilmente, olá, tudo bem? Aí ele vira e fala assim, não, larga o moleque, pô. Tu vai querer matar ele aqui, que cheio de policial, essa merda? Não, essa porra, não. Não, você tem razão. Você vai me levar ele pra fora. Mas, ó, sem pio, você não mata o moleque. Só que é o pior sequestrador do mundo, né? Porque ele deixa o moleque solto. Aí o Mequina dá um pé do ouvido no moleque, o moleque voa pra trás e ele joga o cara. E na hora que ele vai rolando, ele mesmo se dá o tiro. A arma dispara e ele atira nele mesmo. É, ele dá um tiro na barriga. Aí acaba, sobe aquela trilha. Não, é porque assim, aí tem que acabar logo. Que falta, tipo, 3 minutos pra acabar o rolo, sei lá. Aí é toque de caixa, que ele reencontra da mãe com sua cria viada. O moleque chega, fofãe. Aí ela, ai, abraça o moleque. Corta pra galera no Projac. No hotel. O pessoal dormindo. Depois de passar um inferno, eles chegam rindo. Desculpa a demora, tivemos que pegar o Hank. Aí o negócio termina. Acaba. Aí tu... Oxi! Eu voltei, velho. Eu juro por Deus. Mas não, peraí, eu dormi nessa merda aqui. O que tá acontecendo isso aqui? Aconteceu alguma coisa. Sabe assim, eu fiquei assim, sem piscar. Não, aconteceu alguma coisa, não é possível. Caiu a escada, vocês não viram? Empurrou. Eu falei, filha da puta, não acredito nisso. E o filme acaba assim, do jeito que eu tô falando. Eu acho que podia ter acabado com o cara caído lá no chão e tomou o tiro. E a galera vem se reunir e sobe. É, o filme do Hitchcock acaba assim. Podia acabar assim, mas realmente, aquela cena deles voltando lá e vendo. Ó, nós aqui, travês. Sabe aquele meme do South America Memes? Toda vez que acontece uma merda, ele fica subindo umas letras e fica... Pra mim é a mesma coisa. Não parece um meme assim, meio estranho? O Janela Indiscreta acaba muito bem. O final do Pássaros dá mais medo. O final do Pássaro é um final sensacional. Aí acaba esse tarantan, tarantan. Tá. Tchau, pessoal. Até semana que vem. The future's not ours to see. Quem será, será. What will be, quem será, será. Ele tem 1,90m, né, o James Tio? Tinha 1,90m, eu acho. Caralho, que susto do caralho que eu tomei agora. Estamos gravando, a porta do nada abre sozinha. Se fuder. Pariu. Sério, gelei pra caralho agora. Foi o Arthur que viu o fantasma aqui, não foi? Foi. Foi onde? Aqui? Vamos correr, vai. Vamos andar rápido. Tinha que ser peidão, tinha que ser peidão. Vamos andar rápido. Tinha que ser peidão, tinha que ser peidão. Que essas patifarias só tem no resto do mundo. Aqui no Brasil o nego faz o que quer e ninguém fala nada. Uma vez eu tava num hotel com meus pais e tinha um casal de holandês transando na piscina. Que beleza, hein? Eu não tava lá, eu tava no quarto com meus pais e meus irmãos, dois irmãos na piscina. Aí meu pai falou que viu aquela merda, virou e falou assim pro garçom: vem cá, porra, assim, os caras trepando na piscina, pô. O cara, a mulher se cavalgando o cara ali, meus filhos aqui. E a gente era pequeno. Aí o garçom: não, mas é costume deles. Aí o meu pai: costume deles. Meu pai é James Stewart, tá? Costume deles, agora vai ficar essa fudelança aqui na frente das crianças. Porra, tomar no cu. Podia saber, mais, mais, mais, mais, saber. O cara tinha sotaque árabe? Eu não sei, mas ele faz um sotaque qualquer. Você quer dizer, eu faço o sotaque de alemão aqui. Olha só. É, você viu? É. Parece o Jô Soares fazendo as sketches. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Chucutas. Chucutas. Vou virar uma linda borboleta. Estou eu em casa outro dia, 1 hora da manhã, eu escuto alguém quebrando uma janela de um carro, aí eu olho pela janela, tem alguém com uma lanterna olhando pro carro, ele inclusive bota a lanterna na minha cara, eu faço meio Hitchcock, eu faço... eu me escondo assim, é sério, isso aconteceu mesmo. Apontou pra você lá? Sério, apontou cima? Pra mim. Caralho. Te juro por Deus, porra. Eu boto a cabeça e eu, caralho, acho que tá roubando o carro. É 1 hora da manhã, tava tudo escuro assim, na quadra, tudo quieto. Eu escutei o barulho de janela quebrando, ele tá lá olhando com uma lanterna dentro do carro, aí de repente ele aponta a lanterna pra minha cara e eu... Aí eu tipo me escondo assim, meio, sabe, que eu me escondo assim, meio Hitchcockmente assim. Aí eu olho de lado assim, e o cara continua olhando pra dentro do carro, não sei o quê. Aí o Márcio, me dá o teu telefone aí que estão roubando um carro aqui. Aí eu vou lá todo, né, todo assim, estou salvando o mundo, fazendo minha parte pra melhorar o mundo. Alô, polícia, estão roubando o carro. Só fala de onde? É foda. Te juro por Deus, só fala, é assim, tá falando, né? De onde? Sim, qual é a emergência? A emergência é que tem um cara aqui na minha frente, aqui na minha quadra, roubando um carro. Mas o que que ele tá fazendo? Falei, ó, policial, eu tô vendo uma pessoa com uma lanterna dentro do carro e há 3 segundos ele acabou de estourar o vidro do carro. Se isso não representa roubo, eu não sei o que significa. Mas será que ele tá roubando mesmo? Te juro por Deus, o diálogo foi esse. Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.